virá. Não sei quando será, só sei dizer que está perto, pois tudo evidencia, ninguém poderá negar. Já estamos vivendo no final do século XX. Não haverá mais tempo de brincar, a coisa é séria. Quem sabe poderá ser nessa década de 90 que a igreja deixará este mundo de miséria. Na terra haverá pranto, no céu haverá festa. São as bodas do Cordeiro que já vão começar. Só faltam alguns dias, igreja, não vacile, pois a qualquer momento a trombeta soará. De religiões pagãs, o príncipe das trevas se prepara para reinar, pois será encarnado na pessoa do anticristo. Será triste para aquele que neste mundo ficar, porém o seu reinado será só por algum tempo, apenas 7 anos, e o seu reino findará. Jesus virá da glória, acompanhado com seus anjos, e com apenas um sopro o inimigo cairá. Na terra haverá paz, igual nunca se viu. Jesus implantará uma nova dimensão. 1000 anos de amor, Jesus será o rei. Com Satã amarrado, não haverá mais tentação.